Começou um processo. Processo. Processo. Processo. Processo. Processo. Processo. Quer mais apetite por Deus? Passa a morrer todos os outros apetites.